595 da Harpa Cristã, Somente a Ti. Que tenho eu no céu a Ti, se não a Ti, somente a Ti.